Em frente ao espelho eu ensaiei uma forma discreta de dizer: conheço bem sua timidez, não vou ser tão direta com você. E já imaginei sua reação, segurando a minha mão, com um sorriso vai olhar pra mim. Depois que eu tocar seu coração, se existe um não, vai se tornar um sim. E deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser a nora do seu pai. Eu quero sua irmã como cunhada, só te peço isso e o resto eu corro atrás. Timidez, não vou ser tão direta com você. E já imaginei sua reação, segurando a minha mão, com um sorriso vai olhar pra mim.